Hoje esse poço é venenoso. Se é certo ou duvidoso, nem quero saber, nem quero saber. Olha, eu tô meio sem jeito, mas eu tô aqui, preciso te falar. Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar. Olha, eu te peço perdão, mas quem manda na gente é o coração. É o amor. Sucesso pra gente cantar, você que tá em casa sair dançando e relembrando, juntinho com a turma do pagode assim, ó. Logo que cheguei, parei e vi você. Que desilusão pro meu coração. Não me acostumei com a ideia de dividir você. Não é fácil não, que situação. Porque vocês estavam logo ali, não me queria em vocês, quero fugir. Podia ao menos ter me avisado que ia curtir a noite com seu namorado. Vai dando jeito pra gente ficar o tempo que nos resta nessa festa. Bate nele, xinga ele, manda ele embora. Eu sei que sou desejo seu, você também deseja o meu. Larga ele agora. Eu sei que sou desejo seu, você também deseja o meu. Larga ele agora. Vamos que vamos. Logo que cheguei, parei de você. Que desilusão pro meu coração. Não me acostumei com a ideia de dividir você. Não é fácil não, não é fácil não. Vou dizer. Porque vocês estavam logo ali, não vem que de vocês quero fugir. Podia ao menos ter me avisado que ia curtir a noite com seu namorado. Desejo seu, você também deseja o meu. Larga ele agora.